Alô Brasil! ZYL 208, Rádio Correio da Serra, AM 1230, Barbacena, Minas Gerais. O que já era bom vai ficar